Bem noite na cidade, sob a lua bem a verdade. Nua e crua, bem na rua a realidade. Está presente, indiferente, impregnada nessa gente. Como um vírus permanente, fura vidas, fica atento. Manter-me à margem, trago planos na bagagem. Não perco na rodagem, foco a mira na contagem decrescente. Sempre infinitamente corrente, até um dia certamente que eu não sou diferente. A lei da vida, mesmo fria que é servida. Sorte tua seres carne viva, mas na minha perspectiva siga. Seja qual for o panorama, no meu quarto muita drama. Porque um queima com uma chama, eficazmente momentânea. Deixa a terra o mesmo ciclo, mesma história, novo capítulo. Paranoia quando cito, registro risco, corrijo isto como corda na garganta que sangra e não estanca. Aguenta a tampa que a verdade não é santa. Se ainda não deste conta, estou aqui para te lembrar. Não há senso de condição que te posso aprisionar. A imaginação é mais livre, qualquer ave. Faz-te a vida noite e dia antes que o tempo se acabe. Se ainda não deste conta, estou aqui para te lembrar. Não há isso uma condição que peçam de vingar. Ser forte ganha garra mesmo quando tudo se agrava. Ou te colas ou te moves, meio termo é igual a nada. Ontem passou-se uma coisa, não demos importância. Se hoje tece outra, passa ao lado sem relevância. Amanhã vem mais e mais, já sempre paga a acontecer. A vida dá-nos as razões, nós teimamos em esquecer. Tento ter, simplesmente, o objetivo bem presente. Cabeça fria no momento, queimar a raiva tenho dentro. Não perco tempo com lamentos, comemos coisas a toda hora. Excluído da sociedade, do sistema por de fora. Essa merda já não cola, nem te leva a nenhum lado. Tudo serve de desculpa. Culpa quando só queres jeito aceitado. Na boa vida quem não quer, todo dia a coçar a micose. Queimar as tochas pelo meio, bando-lhes e manter a pose. Mano, cose a violeira que já fritou. Muda a água duas vezes, tira o sebo, se entranhou. Não mudou com essa gente cheia de léria. Se querem fazer teatro, não tem só Filipe lá perto. Se ainda não deste conta, estou aqui para te lembrar. Não há senso de condição que te posso aprisionar. A imaginação é mais livre que qualquer ave. Faz-te a vida noite e dia antes que o tempo se acabe. Se ainda não deste conta, estou aqui para te lembrar. Não há senso de condição que te peçam de vingar. Ser forte ganha garra mesmo quando tudo se agrava. Ou te colas ou te moves, meio termo é igual a nada. Em parte acho-me cético e não acredito em signos. De uma coisa estão certos, não me dou com menos dignos. Preguiçosos, invejosos, alienados e tenhosos. Altos cargos, duvidosos, manhosos até aos ossos. Valorizo trabalho, independência, seriedade. Se um homem é moda antiga, se calhar isso é verdade. Não me incomoda uma feliz, pois estou bem comigo próprio. O imbróglio da questão é que nem tudo assim tão óbvio. Livro os pratos da balança, os pesos estão na minha mão. Vejo as tuas tão vazias e bem tratadinhas que estão. Não preciso ganhar calo, mais nervo e atitude. Encarar o sacrifício como símbolo da virtude. Para que esta vida mude e tu possas viver bem. Primeiro cuidado com a saúde e alimentação também. Não te resigues à ignorância, busca algo mais decente. Põe de lado a arrogância, já chegas comando na gente. Se ainda não deste conta, estou aqui para te lembrar. Não há senso de condição que te posso aprisionar. A imaginação é mais livre que qualquer ave. Faz-te a vida noite e dia antes que o tempo se acabe. Se ainda não deste conta, estou aqui para te lembrar. Não há senso de condição que te peçam de vingar. Ser forte ganha garra mesmo quando tudo se agrava. Ou te colas ou te moves, meio termo é igual a nada. Mãos sujas do suor, mãos negras do trabalho, melhor da gente humilde.